Eu recebo neste momento o Lindomar Scarpari, ele que é supervisor do Foz Cataratas Futsal. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Foz Cataratas Futsal que tem novo desafio aí neste sábado agora pela Liga Nacional, uma partida contra um dos melhores times, inclusive, do campeonato nessa temporada, Bill? Isso. Amanhã vamos estar fazendo aí uma partida muito difícil contra o atual líder da competição, né? O Atlântico de Erechim. É uma equipe que ano passado fez uma campanha regular, mas esse ano vem sendo a principal equipe do Brasil. Tem um elenco muito bom, um elenco muito qualificado, vem fazendo grandes jogos e vem surpreendendo muita gente. É uma equipe boa, que está bem entrosada, mas vai jogar aqui em Foz, né? Então nós precisamos nos fortalecer junto à nossa torcida para que a gente possa voltar de novo pela Liga Nacional agora, jogando ao lado do nosso torcedor, porque a última partida acabou sendo sem torcida. E isso tem que ser um ponto positivo para nós e que a gente tem que juntar todas as forças para conseguir sair amanhã com a vitória em cima do Atlântico. Pois é, porque até a torcida às vezes pode confundir um pouquinho, porque além da Liga Nacional, o Foz Cataratas disputa a Série Ouro do Paranaense e muitos dos times da Série Ouro estão também na Liga Nacional, né? Então isso gera até uma certa confusão em alguns torcedores. A última partida pela Liga, qual foi? Em casa a gente jogou com o Tubarão, né? Isso foi aquela partida com os portões fechados. Então o nosso torcedor teve que acompanhar pela TV, mas agora com os portões abertos, a partir das 19 horas já vai estar sendo liberada a entrada do público, então a gente vai poder novamente jogar com a presença da nossa torcida uma partida pela Liga Nacional. E vai ser uma partida bastante importante, né? Como citado aí, a equipe do Atlântico, uma das melhores do Brasil, ou a melhor do Brasil, né? Na temporada aí da Liga Nacional. Expectativa, imagino eu, de casa cheia. Os ingressos antecipados estão à venda aqui na cidade de Foz? Isso, os ingressos já estão à venda desde o início da semana. Está tendo uma procura grande, estamos otimistas com que o ginásio vai estar cheio. E a gente espera ali que a nossa equipe possa corresponder a todo esse apoio da torcida, bastante mensagens de incentivo no Facebook, até mesmo no WhatsApp. Então a gente precisa retribuir isso dentro de quadra e nada melhor do que uma grande partida nossa, da nossa equipe, e a gente saindo com a vitória. E os ingressos antecipados, né, estarão à venda ao valor de R$10, já estão aí, né? Quais são os locais que podem ser feitas as compras? Em todas as lojas da Panorama, o Home Center está tendo ingresso, lá no ginásio Costa Cavalcante e no açougue Casa de Carnes Boi Verde também tem. Os ingressos eles estão disponíveis a R$10 até no sábado meio-dia. Após o meio-dia ele já vira para R$20, né, como preço na hora. R$20, portanto, na bilheteria lá, né, no próprio dia. Isso. Também esse será o valor. Mas fica o recado mesmo para comprar antecipado e já garantir aí, né, a presença lá no ginásio Costa Cavalcante. Alguma novidade no time para a disputa dessa partida de amanhã? Nós temos a volta aí de alguns atletas, né? O Vini estava fora das últimas partidas por uma lesão no joelho, já está voltando. O Canabarro também fez um tratamento intensivo, também vai estar à disposição do técnico Luciano. O William já fez a última partida perante ao Morama, fez uma grande partida. E a baixa, a gente teve ontem uma lesão no pivô, Elenilson, que esse infelizmente vai desfalcar a nossa equipe para essa partida. E tem alguma previsão, ou seja, quanto tempo ele ficará fora, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Ele foi ontem no final da tarde, né? Então ele tem uma consulta com o médico hoje, provavelmente a gente já vai marcar o exame. Mas pelo que a gente já conseguiu identificar, foi uma lesão um pouco mais grave, de adutor, e ele deve ficar aí umas 4 semanas fora da equipe. Pois é, infelizmente, mas é aquela história, né? É uma competição longa, especialmente, né? No caso, duas competições disputadas em paralelo, Série Ouro do Paranaense e Liga Nacional, acaba acontecendo mesmo esse tipo de situação, né? Então fica aí o gerenciamento até do elenco, né? Neste ano, inclusive, o Foz Cataratas pode-se dizer até que está com mais disponibilidade de atletas do que na temporada passada? Isso, a gente tem um elenco bom, né? Um número bom de jogadores. Temos, juntando com o elenco do adulto, 5 atletas sub-20, que vão disputar até esse final de semana, sexta, sábado e domingo, Paranaense sub-20, aqui em Foz mesmo, vão estrear hoje, 7:30. E a gente sabe que, como você falou, são duas competições de um nível muito alto, então a exigência dentro de quadra, dos treinamentos, é muito alta. E isso, querendo ou não, acarreta em lesão. Infelizmente, a gente vem sofrendo esse ano com algumas lesões. Quando conseguimos recuperar 2, 3 jogadores, a gente sofre com mais uma lesão de algum outro. Então, são coisas que a comissão técnica tem que estar sempre avaliando, o departamento médico está sempre trabalhando, para que a gente possa diminuir essa carga e lá na frente, quando tivermos os jogos finais, a gente possa estar com o elenco todo completo, sobrando jogadores ali, que a gente possa escolher os 14 que naquele momento estão melhor para representar a nossa equipe. Pois é, porque a gente sabe que realmente o que conta mesmo acaba sendo aquela reta final ali, né, em que, por exemplo, na Liga, para esse ano é o mesmo regulamento do ano passado, classificam 16 para a fase de mata-mata? Isso, na Liga classificam 16, já vai direto para o mata-mata, e no Paranaense vão classificar 8 equipes, as 8 melhores equipes, e também vai direto para o mata-mata. Portanto, né, olho sempre no regulamento também das competições. Amanhã, 8h15 da noite, né, no ginásio Costa Cavalcante, Foz Cataratas e Atlântico de Erechim pela Liga Nacional. Fica o convite para você acompanhar essa partida. Eu agradeço aqui ao Lindomar Scarpari, o Bill Supervisor do Foz Cataratas Futsal, pela participação aqui na RCI. Muito obrigado. É sempre muito bom a gente estar falando do futsal. Fica novamente o reforço para que o nosso torcedor possa estar indo no ginásio. A presença dele é fundamental. A gente precisa daquele apoio extra-quadra, passando aquela energia para os atletas dentro de quadra. E eles podem ter certeza que dentro de quadra a gente vai fazer de tudo. Vamos correr muito, vamos marcar muito para que a gente possa sair de lá com a vitória.